MC Dedê mandando uma mensagem. Valeu meu mano Favela, valeu meu mano Bongo, valeu meu mano Magu, valeu meu mano Xuxa, valeu meu mano Nego Boy. Tamo fechadão de coração com a cidade Tiradentes, fazendo a comunidade melhor. Se Deus quiser vamos lutar progresso pra todos nós. Renatinho, tamo junto meu parceiro, e meu mano Fábio. E aí negão, vamos que vamos. Sabe por quê? No caminho de rosas, é só mais de espinho, moleque. Sei que com o passar do tempo a mente fica cabulosa. No caminho de espinho não encontro mar de rosas. Pois foi muito difícil pra chegar até aqui. Eu não posso deixar os inimigos destruir. O que é meu, ninguém tira, eu vou falar. Talento, é impossível de explicar. Um simples gesto de carinho, amor, afeto e compaixão. Mas quando a depressão domina a mente de um ladrão que é de miliano, praticando o que ele faz, na escuridão do beco sem poder olhar pra trás. Isso é realidade, não chama apologia. Eu sou a voz da tira, sua voz da periferia. O que adianta ter a fama e não ter privacidade? De saber que onde tu vai, tu tá cercado de maldade. De brigar só milhares, todos têm, eu sei disso. Mas de cabeça erguida, oi dando exemplo pros seus filhos. Hoje nós, amanhã eles dominam a situação. Qual grau de escolaridade é a faculdade de ladrão? O culpado é nós. Jamais lutamos pelo progresso, liberdade, amor e paz. Então não deixe ninguém esculachar você. Só Deus aqui sabe o quanto lutas para viver. Então não deixe ninguém te esculachar. Todo mundo é pecador, é só Deus que pode julgar. Então não deixe ninguém esculachar você. Só Deus é que sabe o quanto lutas pra sobreviver. Então não deixe ninguém te esculachar. Talento, é impossível de explicar. Sei que com o passar do tempo a mente fica cabulosa. No caminho de espinho não encontro mar de rosas. Pois foi muito difícil pra chegar até aqui. Eu não posso deixar os inimigos destruir. O que é nosso, ninguém tira, eu vou falar. Talento, impossível de explicar. Simples gesto de carinho, amor, afeto e compaixão. Mas quando a depressão domina a mente de um ladrão que é de miliano, praticando o que ele faz, na escuridão do beco sem poder olhar pra trás. Isso é realidade, não chama apologia. Sua voz da Tiradentes, a voz da periferia. O que adianta ter a fama e não ter privacidade? De saber que onde tu vai, tu tá cercado de maldade. De brigar só milhares, todos têm, eu sei disso. Mas de cabeça erguida, dando exemplo pros seus filhos. Hoje nós, amanhã eles, domina a situação. Qual grau de escolaridade é faculdade de ladrão? O culpado é nós. Jamais lutamos pelo progresso, liberdade, amor e paz. Então não deixe ninguém esculachar você. Só Deus é que sabe o quanto lutas pra sobreviver. Então não deixe ninguém te esculachar. Todo mundo é pecador, é só Deus que pode julgar. Então não deixe ninguém esculachar você. Quem é que tá mandando é o MC2D. Não deixe ninguém te esculachar. Todo mundo é pecador, mano. Só Deus que pode nos julgar.